Que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lata. O tatatá ele gostou, o tutu ele adorou, muito mais do ratatatá. Era o menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lata. O tatatá ele gostou, o tutu ele adorou, muito mais do ratatatá. Quer aprender? Segue a latim, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não se segue, se entrega essa viagem louca. Louca, louca. Quer aprender? Segue a latim, o reggae não consegue, se entrega essa viagem louca. Tem a de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão. Tem a de lata, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão. Diz! Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não consegue. Que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lata. O tatatá ele gostou, o tutu ele adorou, muito mais do ratatatá. Era o menino tocador que dispensou a gogô e o tambor pra tocar lata. O tatatá ele gostou, o tutu ele adorou, muito mais do ratatatá. Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá, tchá. Segure o reggae, não consegue, se entrega essa viagem louca. Louca, louca. Quer aprender? Pegue a latim, bate uma na outra. Tchá, tchá, tchá. del camino, y el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el grito, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en la próxima indiferencia. You know. sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me cegó la razón. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Yo no la puedo controlar. Que la detenga, me ha robado la calma, se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. No sé qué hice esa noche, que vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, al deseo, al destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar. Que la detenga. Nuevo que traigo para ti, símbolo. Venga, salta.